paz do Senhor, meu nome é Gilberto, 28 anos de favela naval, ex-dependente químico. Depois que eu conheci Jesus Cristo, minha vida mudou totalmente. Hoje sou nova criatura em Cristo. Estamos aí participando dessa mensagem aí, que venha tocar no coração de vocês. Que o Espírito Santo de Deus venha habitar em cada um de vocês. Que venha tocar profundamente aqueles que não aceitou Jesus Cristo, que vem aceitar como seu único Salvador, que só Ele cura, só Ele liberta. Assim como me libertou eu e mais alguns irmãos que estão fazendo parte desse mixtape. Assim deixo a paz, em nome do Senhor Jesus Cristo, a todos. Amém.